Sete, dez informatório, guarda, sete, copy. Tango, dados informatórios, ponto copy. Papa Tango Delta, uniforme autorizado para CA Delta, Victor Hotel, plano Yankee, nível inicial 100. Decola da pista 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída coral. Após coral, segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5060 e controle Salvador 120.8. Correto, Delta, informe hotel, informa POB autonomia. Sete Delta, informe hotel, para acionamento, torre Salvador 118.95, ajuste agora 1016, bom voo. Informatório, estacionamento, Champer Tech. Detecte acionamento. Autorizado, TAM 3890, chama táxi. Autorizado, câmera para o táxi, TAM 3890. Táxi, Delta Informa Hotel. Táxi, Delta Informa Hotel. Zero no meio, Delta Informa Hotel. Chile 6225, aguarda para iniciar o pushback, aeronave já finalizando no 07. Aguardando a autorização, Chile 6225. São 3890, autorizado o táxi para o ponto de pé da Tino Zero via Pátio, táxi de Índia, no ponto de pé da Torre em Salvador, 118, 1095, achou Tino Zero, 16. Chile 6225, coordenando com a equipe de solo após o 320 passar a retaguarda, entendi o feedback acionamento chama táxi. Após o plano, esse posicionamento repassando táxi 6225. Charlie autorizada, pista no 7, vento variável 2 nós. Dado Brasília, via Pesolu no 7, nível de voo 360. Decola da pista no 0 com curva direita, saída arbor, transição elétrica. Transponder 5074, controle Salvador, opera em 120.8. Correto, boa noite, 65, chama para o feedback acionamento, ponto 9. Forma Delta, decola 223, controle 1208. 1208, grato, bom dia. Autorizada ali, decolar pista no zero, vento variável 2 nós. Nossa, essas alinhas circulares pista no zero, pista no zero. Passando o voo no 093, com a informação Golf, o portão é 1 no 0. Voo no 093, Golf, confere, pronto, copy. Voo no 093, autorizado com fins via Pesolu 21, conforme rota, nível 360. Decola da pista no 0 com curva direita, saída a bordo, transição Alefa. Após Alefa, voa DCT Nitburn Interceptor via. Transponder 5072, controle Salvador 120.8. Criado voo no 093, neutralizado nível 360 com fins, Campo Azul 21, central no 0 com curva à direita, perfil Arbor, transição elétrica, após elétrica, elétrica, faz o que aqui, 5078, transponder do controle da 20.8. Correto, voo no 093, chama para feedback acionamento. Controle, o Delta Uniforme Hotel. Prossiga. O Delta Uniforme Hotel terá que retornar e pousar, devido a um barulho que está ouvindo no avião. Gente, o Delta Uniforme Hotel tem condições de subir para 2 mil pés e completar o procedimento do Pesolu da pista 10? Não teria como pousar já na 17, eu só faria aqui o retorno visual. Gente, tem referências visuais com sol para conseguir aproximação visual mantendo o voo IFR? Negativo, eu cancelo o voo IFR e transfiro para o voo visual. Gente, o controle aguarda então o cancelamento do voo IFR, sim. Do India, 1096-1895-675. O Delta Uniforme Hotel já estaria numa perna do vento da 17. Está agora cruzando 1700 pés. Gente, o Delta mantenha 1700 pés e chame a torre 18.95 para a modificação de regras para pouso na 17. Grato. Delta Uniforme Hotel autorizado a girar a base pela direita da 17 e a ponte nacional, o time está no zero no meio. Afirmativo, girando base pela direita, Delta Uniforme Hotel, prosseguindo para pouso na 17. Paulo, voo 1963 para o pushback treinamento, posição 1-1. Autorizado, voo 1963, chama para táxi. É, banda. Tira desvio à direita, TAM 3890. Isso após voo Jamo, TAM 3890. Agora Jamo, TAM 3890. Salvador, Oxané 6211, posição 5, pushback, acionamento. Autorizado, Oxané 6211, chama táxi. Vai chamar pro táxi, 6211, Oxané. O Delta informa até na escuta da 2. Delta informa até a base da 17, vai estar travado. Delta informa até autorizado pouso, pistão no 7, vento variável 029. Pro gol 96, na posição 1-1, tem nível de pushback, né? Afirmo, voo 963. Não, pode dar, tá. Delta informa hotel. Delta informa hotel, pouso autorizado, pista no 7, vento variável 02 nós. Afirmativo, livre pouso, mal no 7, Delta informa hotel, baixar travado. O Xané 6225 autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento variável 02 nós. Autorizado em base da 1-0, Xané 6225. Alô, Salvador, azul 4201 para pushback acionamento no gate 1. Azul 4201, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi 4201. Será condenado o TAM 3517. Obrigado. Gente do acionamento TAM 3153, chama para o feedback. Aguarda para o feedback número 2 do setor. Aguarda, solo, solo 9100, parte 3, feedback acionamento. Azul 9100, autorizado, chama táxi. Decoladas 3-1 no controle 1-2-0-8. 2-0-8, meu Deus. Segundo, Guarulhos 3-0. Confirma, CB, gol 993. 1-9-7-7, ó. Gente, gol 963. Tá autorizado o táxi até o ponto de pé da 0 e a parte principal da Taxi Índia, no ponto de espera Torre Salvador 118-95, ajuste 1016. Fica atento a 320 da Avianca, finalizando o pushback no 05, vai ingressar no parte 3. Vai seguir após o embreagem da Azul, finalizando o pushback no através 04. Confirmado? Confirmo. vai receber passagem ao Avianca? Gerard, o Avianca está finalizando o pushback e vai ingressar no pátio 3. Apenas fique atento à aeronave para prosseguir com o táxi com segurança. Vai seguir após a Embraer da Azul. Ok. Alô, Salvador, eu estou aprendendo 7, posição 4, pushback acionamento. Então, 35 no 7, aguarda para pushback acionamento no 4, número 2 do setor. Xanã 62, 1-1, 170 a bordo, 350, alterna Campinas. Confirmando 1-70 a bordo? 1-60 a bordo, 350 Campinas. Gente, 1-60, a Xanã é 62, 1-1. Aguarda para prosseguir com o táxi. Tratando 62, 1-1. Boa noite, meu filho, pode entrar. Afirmo, boa noite, 65, autorizado para o táxi. Valor Azul 4201 no carro táxi com 125 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4201, autorizado para o ponto aéreo da piscina 0 via Taxi Índia, ponto aéreo 2 em Salvador, 118-95, ajuste 10-16. Gente, 30 Índia, quando pronto, ponto aéreo 10-1895 com a torre, 10-96 no ajuste 4201. LFA 6225. Então 3153 agora para o pushback número 2 do setor. Salvador, azul 9100, para o táxi, JB 66, autonomia de 2 horas e 15 minutos, completa Salvador. Azul 9100, realizado o táxi, ponto espera destino 0 via. Pátio principal, Taxi Índia, no ponto espera torre 118-95, ajuste no 0-16, segue o 320 da Avianca. Principal Índia, ponto espera torre 320, 0 da Avianca. 6211, autorizado o táxi para o ponto espera da piscina 0 via Pátio, Taxi Índia, no ponto espera torre 118-95, ajuste no 0-16. Estado 616, Libre Taxi, Pátio Índia, ponto espera 295, Xanã 621. Salvador, é o Azul 4201, pronto, ponto espera da 1-0. Azul 4201, autorizado aliás, decolar pista no 0, vento 040 graus, 032. Liga linha de plano 1-0, Azul 4201. 4 para o pátio principal, posição 01. Alpha X-Ray Bravo, aguarda para iniciar o reboque. Azul Alpha X-Ray Bravo, ciente, Paraguai. Posição Alpha X-Ray Bravo, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Azul Alpha X-Ray Bravo, ciente para início de reboque. Espera pronto, visual cara na nave da Azul, que serve a colégio do 963. A 963, autorizado a manter o manual. Ali, mas sim. Autonomia 0333, alternativa com 5. Gol 1865, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera 2, Salvador 118-95, ajuste no 016. Autorizado táxi, Índia, ponto de espera 10-2295, boa noite mesmo. Aguarda para iniciar o pushback. Acredito que os treinos formam quatro aeronaves já acionadas para decolagem. A ponte está bem acionada, assim que possível ser autorizado. 2-0. Via da Alfa, registro 2-0. 4-2-0. Salvador, bom dia, ajuda 775 na Flor de Mar, informação, golpe de alta descida. 775, acione a identificação. 2775, contato radar estabelecido, 50 milhas do Oeste de Salvador. Mantenha a prova de Mari para se executar via chegada a Mari, ajuste no 0 no meio, desespero nível de voo 050. Volto para o 050 e Mari intercepta a chegada para a pistão no 0, o azul 2770. Chama 6225, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288-260-6285. Olha o azul 4201, pode ir lá direto da El. Autorizado Leda. Leda. Agir, autorizado Leda, mantendo zero. Ali mantendo zero, minha dois. O Salvador, o gol no 093, na posição 1-0, para puxar o acionamento. Chegou no 093, número 2, no setor, guarda para iniciar. 1 milhas para a posição coral, conforme o cadastro estabelecido. Da presente, vou na prova de Mari. Para o sistema de taxa da Mari, ajuste no 0 no meio, mantém a subida para o nível de voo no 7-0. Delta, informa até bom dia, prossiga. Controle 1208. Controle 208, obrigado pela semana. Mudar essa informação em hotel. Entre contato com a Sales e para um novo pronto. Azul Alfa 7 6 Bravo, solicite ingresso na parte principal. Azul Alfa 7 6 Bravo, aguarda para o prosseguir com a Evoque. Leda. 1963, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Sabe, via 360, qual a possibilidade lá, Leda? Mantém inicialmente via o gol 1963. Bacana, perfeito. Número 2 no setor. TAM 3153, né, escuta? Fala, TAM 3153. Autorizado feedback no 08, chama táxi. Autorizado, rotando táxi. TAM 3517, autorizado feedback acionamento, chama táxi. Dono 963, vou ir da El. Vai da El. Vou local. 775, está presente, está autorizado o Valterra Vita 366. E está para 2.500 pés, ajuste no 016. Está autorizado as naves e pode estabilizar. Desce para 2.516, aproxima a Vita 366. Autorizado as naves da 10 e para hora estabilizado as 27. Então, meu hotel, meu golfo, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo, ilha de Taparica. decola em Rimar, 500 pés, aciona 0122, controle Salvador, pera em 120, décima 8. 166. Vai para voo 368, o cono 649. Via controle de Salvador 6211 da Oxané, passa 2 e 200. Olha, 6211, contato radar na decolagem, escuta via saída da El para a Nisa 360. Via da El 360, pode voar da El, lenda? Mantenha via número 3 na saída da El. 6219. Azul 4201. 4201. Tome Recife na frequência 125.1 na terna 128.35. 125.1.2835. O 4201. Controle Salvador de Azul 9100. Azul 9100, contato radar de colagem, escuta via Conde para o nível 170. Via Conde, Bruno 709100. Lagos, prossiga. Chutar o meu Golf, vento na roda 1030 graus 04 nós, decolagem por ponto de risco na Rimar, após fora do solo. Uno 963, cruza emisão no 30, chame Recife na frequência 125.1, na terra na 128.35. 25.1.2.3.5. 135.1.7, autorizado táxi, ponte espera pista no 0, via táxi Índia direita. O ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 016. Ok, via Índia, ponto de espera 2.4.5.3.5.3.5.3.5.3. Para o táxi, o 353.754.6, autonomia de 2, 3 horas e meia, autonomia alterna, Campinas. Registrar 3153, autorizado táxi, via parte táxi Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste 10016. 4958. Azul 4958, para 4 mil pés, ajuste no 016. 4.016, 4958. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 65, passa 1400 céu, sai da Arbol, transfere. 1865, contato caderno de colagem, suba via Árvore para o nível 360. Via Árvore para 360, boa noite, 65. Azul 9100, vou e Conde está presente. Quando Conde, Azul 9100. Gente, 230 é a máxima? Não, 240. Autorizado manter 240 até próximo Serra Dita 3 Neninho. Tem 240 até próximo Zé Neninho. Goma 649, é o número 3 na aproximação, reduza para 2309, ajuste 2309. Reduzir 239, Goma 649. Variável 039. Prato, noite, Goma. Estabilizando a aeronave da pistola 0, azul 2775. Azul 2775, completa a final chama torre, 182.95. Completa 14.95, azul 2775, obrigado pela saída. Taxi Goma 093, com 3 horas e 3, Campinas, a bordo 185. Goma 093. Autorizado o táxi para o ponto de saída da pista no zero via Pátio, táxi Índia. No ponto de saída, Torre Salvador, 118.95, ajuste no 0, 16, bom voo. Pátio Índia, ponto de saída da no zero com a Torre 1895, gol 1093, 1016, no ajuste, obrigado, um ótimo dia, até mais. Chanel 6211, chame Recife na frequência 125.1, terno 128.35. 251-2835, Chanel 6211, bom dia. Controle, bom dia, TAN 35 no 7, na Arbor Elefa. TAN 35 no 7, contato radar de colagem, escuta via Arbor para o nível 360. Arbor para o 360, 35 no 7. Zuno 53, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 049. Decolagem 3. Zuno 649, complete a redução de velocidade para 2109. 210, 649. Alfa X-Ray Bravo, após a passagem do 37 da volta taxiando à sua esquerda, agora no través de meia dúzia, segue com reboque, reporta o término no portão 01. Azul Alfa X-Ray Bravo, ciente para continuação do reboque após a passagem do gol e reporte ao término do reboque. Azul 2775, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 049. Livre, pouso, pista no zero, azul 2775. 3153, decolado 51, controle 1208. 208, 3153. Controle, TAM 3153. TAM 3153, contato radar na decolagem. Toda via da EL para o nível 340, após 2.000 pés autorizados direto líder. Via da EL para o 340, após 2.000 líder. 3153. 093, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, do 093. Uno 865, chame Recife, agora na frequência 128.8, eterna 126.0. 288.260, 1866, obrigado, bom dia. Bom. É. 775, solo 53, direito 1219. Direito 1219, 277. Salvador, bom dia, Azul 2775, Livrão na Cisco. Azul 2775, bom dia, autorizado o táxi para o Pátio 3, via táxi 6, Alfa e Kilo, atente ao balizador previsto 4 Lima. Alfa e Kilo, Pátio 3, 2775. Uno 649 da Presidente Rua, Serra Vista 366, doce para 2.500, ajuste no 096. Autorizado R9, repete estabilizado. Vai, descer 2.500, descendo para 5. Posso estar descendo. Azul 4958, complete a final, chame torre 118.95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. 435-17, chame Recife na frequência 1288, eterno 126.0. 288, alterna 260, bom dia. Patrulha Salvador, bom dia, voo 1093, decolou na saída Arpa, passa 1307. Voo 1093, contato radar no decolagem, suba via Arpa e para o nível 360. Sabe via Arpa, subindo nível 360, voo 1093. Kate Alpha, X-Ray Bravo, bom dia. Voo 649, complete redução de velocidade para aproximação final, chame a torre 118.95. Torre 1895, voo 649, reduzindo. Na aproximação número 2 Raposo, tráfego frente número 1 um, ATR, aproximadamente 3 milhas fora da capital. Acende, reduzindo a mínima, o gol 649. Delta Fama Delta, escuta. Delta Fama Delta, telefone é 5060. Delta Fama Delta, confirma ainda 3 a bordo e confirma a autonomia. Chama a torre Salvador 118-95, ajuste no 016, mantém a autorização anterior. 3-5. 3-1-5-3-2-5-1-2-8-3-5. Outro formatão, livre instrumento de direita 1219 ou 4958. Loro 649, pouso autorizado, pista no zero, vento 050 graus, 059. Eu pouso no zero, voo 649. O 4958, bom dia. Autorizado o táxi para o FAT 3 via Alfa e Kilo. Atento ao balizador, posição 4-1-0. 60, voo 093, obrigado, bom dia. Até o copiador, hein? Solo 03, direita 1219. 49, obrigado, né? 49. Só uniforme até o autorizado ingresso, pistão no 7, aporte alinhado e pronto. O 1649, bom dia. Autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, gol 1649. 91100. Eu mantenho o nível 170, agora 7 minutos para Conde, serviço radar encerrado, chegando em Aracaju, 120.3. Ok, vai chamar Aracaju, frequência 1203, azul 9100, obrigado, bom dia. Uniforme até a decolagem autorizada, pista no 7, vento variável, meia dúzia de nós. Decolar 206, controle 1208. 1208, Delta Informa Tel. Sem identificação, se apresente o autorizado com a Serra Vita 366, deixa para 25003, autorizado R9, repete estabilizado. Serra Vita 366, estabilizado com o controle, muito bom dia, Papa Tango Delta, de Forma Tel. 120, decimal 8, controle. 1208. Controle, muito bom dia, Papa Tango Delta, de Forma Tel, novamente. Delta, de Forma Tel, bom dia. Contato com a LF Colagem, sobre uma centena via coral. Uma centena via coral, Delta, de Forma Tel.